O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. De fato, sucede com um homem que, ao partir em viagem, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um entregou 5 talentos, a outro 2, a outro 1 só. A cada um de acordo com suas capacidades. Depois partiu. Sem demora, aquele que recebera os 5 talentos foi fazê-los render e ganhou outros 5. Da mesma sorte, os 2 talentos ganhou mais 2. Mas aquele que só recebeu 1 foi cavar um buraco na terra e escondeu nele o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Aquele que recebera os 5 talentos, adiantou-se e apresentou mais 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis mais 5 talentos que eu ganhei. Seu senhor lhe disse: Está bem, servo bom e fiel. Foste fiel em pouca coisa, e eu te constituirei sobre muito. Vem alegrar-te com o teu senhor. Os 2 talentos adiantou-se por sua vez e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis mais 2 talentos que eu ganhei. Seu senhor lhe disse: Está bem, servo bom e fiel. Foste fiel em pouca coisa, e eu te constituirei sobre muito. Vem alegrar-te com o teu senhor. Adiantando-se por sua vez, aquele que recebera 1 só talento disse: Senhor, eu sabia que és homem rigoroso. Colhes onde não semeaste, ajuntas o que não espalhaste. Amedrontado, fui esconder o teu talento na terra. Ei-lo aqui, tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Por isso, devias ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. À minha volta, eu te teria recuperado com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o seu talento e dai-o àquele que tem os 10 talentos. Pois todo homem que tem será dado e estará na superabundância. Mas àquele que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Quanto a este servo imprestável, lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus com força, com alegria e com amor. Se você está com a sua Bíblia, beija a palavra, o evangelho que foi proclamado. Vamos nos sentando, acalmando o nosso coração e cantando. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro. Cantaremos juntos hinos, hinos e louvor ao Senhor. Aleluia. Erga o seu braço e cante. Aleluia. Aleluia. Aleluia, hinos de louvor ao Senhor. lá está o meu tesouro, lá está meu tesouro, e é para lá que eu e você estamos entesourando, e é preciso entesourar para a terra nova que dentro em breve chegará. É preciso entesourar para esta terra nova que logo chegará. Nós ouvimos o Evangelho. Gente, esse Evangelho ele é muito sério. Ele não é uma historinha. Claro, Jesus, quando ele tinha situações muito profundas, muito importantes para anunciar, ele usava de parábolas. E justamente ele usava de parábolas, porque essa é a linguagem do simples, através de fatos, de acontecimentos. Quanto mais cenográfico for, quanto mais até mesmo cinematográfico for, aquele fato que a pessoa consegue imaginar, mais aquilo penetra em todos, nos mais simples. Então, Jesus queria que não apenas os intelectuais entendessem, mas que os mais simples, pudessem entender. Então ele usava de parábolas. Para os grandes ensinamentos, Jesus usava o método da parábola. Portanto, nós estamos diante de um grande ensinamento que Jesus está fazendo. Nós também vemos que é um grande ensinamento porque está no capítulo 25, logo depois do capítulo 24 de São Mateus, onde Jesus nos fala a respeito da sua vinda. Pega um pouquinho antes então o seu evangelho, capítulo 24, nós podemos ler desde o versículo 26, Mateus 24, 26, se pois vos disserem, ei-lo aqui no deserto, não vades para lá. Ei-lo em lugares retirados, não deis crédito, preste atenção, de fato, assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Onde quer que esteja o cadáver, ali se reunirão os abutres. Logo depois da tribulação, desses dias, o sol se escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Preste atenção agora, mais do que nunca, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra baterão no peito. Essa é a primeira coisa. E elas verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, na plenitude do poder e da glória. E agora o versículo 31, e ele enviará seus anjos com grande trombeta, e dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra, eles reunirão os seus eleitos. Gente, três fatos, um depois do outro. O primeiro, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, então todas as tribos da terra baterão no peito. Será um grande momento de arrependimento. Será um grande momento de arrependimento. Por quê? Porque o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Guarde isso, é preciso que nas nossas mentes e nos nossos corações isso esteja bem gravado, para que quando acontecer a gente saiba, é aquilo que o Evangelho estava dizendo, e a gente não se assuste. É por isso que nós católicos temos que conhecer bem isso, porque na hora que acontecer, a gente não vai dar tempo de a gente correr e buscar explicação. Não, você já tem que ter a explicação dentro do seu coração. Aquilo vai brotar, vai pular do seu coração. Era aquilo que eu sabia, era aquilo que o Evangelho sempre disse. É isso que está acontecendo. Em primeiro lugar, o sinal do Filho do Homem, o sinal de Jesus, vai aparecer no céu. Muito provavelmente será a cruz, porque esse é o sinal do Filho do Homem. Mas seja que sinal for, será uma coisa clara. Todos verão esse sinal, e aí está o que Jesus acrescenta, Então, todas as tribos da terra baterão no peito. Vai ser um grande momento de arrependimento. Mas veja uma coisa impressionante. Se você está preparado, quando a coisa acontece, você não se assusta. Você está preparado. Claro, há aquele sustinho inicial, é uma surpresa, é algo repentino, mas você está preparado, logo você se põe no lugar e você participa conscientemente. Mas se a gente não está preparado, a gente se apavora. E é por isso que Jesus diz isso, naquele momento, em que no céu, e em todos os lugares da terra, todos os homens verão no mesmo tempo no céu, preste bem atenção, não é nada da terra não. No céu, todos verão o sinal do Filho do Homem, e será uma coisa clara, será o sinal dele, será o sinal de Jesus Cristo. Então aqueles que estiverem preparados, diante daquilo, terão a graça. Gente, vai ser a graça do grande arrependimento, do arrependimento universal. Mas infelizmente, aqueles que estiverem despreparados, aqueles que continuarem na lama, aqueles que continuarem como o joio, eles vão se assustar, eles vão se apavorar, eles vão se desesperar. E aquilo que o Senhor vai conceder por misericórdia, para que todos possam se arrepender, não é verdade que está na profecia de Joel? E hoje cedo, inclusive, a Luzia lendo, nos recordou, todo aquele que invocar o nome do Senhor, naquela hora, naquele extremo momento, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Vai ser uma grande graça, e aí é uma grande esperança também para os nossos. Que você semeie, semeie, semeie nos seus, semeie no seu pai que talvez até hoje não deu o braço a torcer, seu pai que está talvez no mau caminho, talvez seu pai seja adúltero, talvez seu pai seja um homem autoritário, um homem rude, um homem brusco, bruto, ou talvez seu pai seja um homem irresponsável, não sei, até quem sabe seu pai seja um bom sujeito, graças a Deus, mas longe de Deus, afastado de Deus, não se preocupa com isso, nunca se preocupou com religião, não se confessa há tanto tempo, não pisa na igreja há tanto tempo, semeie, semeie, semeie, talvez seja seu irmão, talvez seja seu filho, sua filha, semeie, semeie, semeie, porque aquilo que você semear, quando chegar esta hora, gente, mesmo que a pessoa recebeu de má vontade, ele vai ter isso no coração, e quando o Senhor mostrar no céu o sinal do Filho do Homem, e quando sobre a terra inteira acontecer essa graça de arrependimento, todo o Antigo Testamento fala dessa hora, a grande hora do arrependimento, onde todas as tribos da terra, onde todas as nações baterão no peito. Mas quando diz todas as tribos, todas as nações, não quer dizer, infelizmente, que todos, e por que não todos? Porque aqueles que estiverem preparados, nesta hora, infelizmente, vão se apavorar, vão se desesperar, e na hora do apavoramento, você não consegue se arrepender. Na hora do desespero, você fica só no desespero. É por isso que nós precisamos estar preparados, e é por isso que nós precisamos preparar os nossos. Mesmo que eles não deem sinal de conversão já agora. Já já você vai compreender tudo, nós vamos unir todas essas coisas. Mesmo que eles não deem já agora sinais de conversão, sinais de quererem ter uma vida nova. Semeie, semeie, semeie. Por causa deste dia que há de vir. Porque é a profecia de Joel, naquele momento, todo aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que pedir clemência e misericórdia, todo aquele que for com aquele bom ladrão no alto da cruz, ele era tão ladrão, tão criminoso como o outro, mas naquela hora ele não se desesperou, ele não blasfemou contra Jesus como o primeiro ladrão, pelo contrário, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o que foi que Jesus respondeu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Gente, muita gente dos nossos, talvez seu pai que até hoje não deu sinais de mudança de vida, talvez sua mãe, talvez seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, pessoa com quem você vive, você trabalha, talvez seu namorado, não sei, pessoas que não deram nenhum sinal de querer mudar de vida, vão ter a graça deste bom ladrão. Eles vão clamar pelo Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vai ser a graça belíssima. A gente até vai estranhar, mas puxa vida, eu vivi a vida inteira, até vivi a castidade quando eu era jovem, naquele encontro que eu estive na Canção Nova, até mesmo por causa do Padre Léo, daquilo que ele disse, e naquela hora que o Ricardo e o Padre Jonas juntos falaram, e o Ricardo testemunhou o que aconteceu com ele, eu quereria ter sido virgem a vida inteira, eu quereria ter sido casto a vida inteira, mas naquele momento eu me decidi, não fui casto até agora, perdi a virgindade como homem ou como mulher, mas daqui para frente eu vou ser casto, eu vou viver castidade, eu vou viver pureza. E puxa vida, o meu irmão que foi um devasso a vida inteira, agora na última hora vai invocar o nome do Senhor e vai ser salvo. Sim, vai ser salvo, mas veja, o fato de você ter sido santo foi que fez com que seu irmão, seu pai, sua irmã, não sei quem, tivesse a graça do bom ladrão. Me entende? Aquilo que pode aplaudir, e aquilo que eu dizia no ato penitencial, os maus não são bons, porque os bons não são melhores, e veja, os melhores não são ótimos, isso eu que estou acrescentando, porque nós não somos santos. Gente, é preciso que nós sejamos santos. Esse é o chamado. É preciso que haja uma porção de gente. E hoje, cada vez mais, o mundo está precisando. O mundo está em tanta malícia e em tanta depravação, que se não houver muita gente santa, esse mundo vai realmente para o precipício. Porque a coisa é como uma gangorra. Nós somos solidários, nós somos um corpo, nós somos a humanidade, a nossa geração é a nossa geração, e a nossa geração é que vai ser julgada. Muitas vezes nós pensamos assim, não basta que eu seja bom, que eu seja santo, pelo menos que eu cumpra os mandamentos, na última hora eu me salvo, e o resto que se arrebente. Não, gente, nós somos uma geração, e dentro dessa geração, você tem a sua família. A sua família forma um corpo. O Senhor vai olhar para cada um de nós, claro. Mas o Senhor vai olhar também para a nossa família. Não adianta dizer, não, eu cumpro os mandamentos, meu pai que se amole, minha mãe, meus irmãos, até aquele meu irmão drogado, que se arrebente. Eu sou piedoso, eu leio a Bíblia, eu cumpro tudo que a igreja pede, eu vivo as cinco pedrinhas, eu estou salva, não é assim, o Senhor vai olhar para a nossa família também, então é uma questão de gangorra. O mundo hoje está tão malicioso e tão depravado, tão para baixo, tão na lama, que se não houver muitos santos, se nós que estamos sendo chamados à santidade, não formos santos para compensar essa gangorra, para fazer contrapeso, esse mundo vai realmente, e o duro é isso, a gente vai escorregar junto com eles, porque se o peso maior for para lá, gente, é a nossa geração. Você pensa que você vai aguentar sozinho? Não vai, é preciso que nós sejamos santos, inclusive, para eles não nos puxarem para a lama, entenda bem, e o mundo já está tão pesado para o mundo, para o lado da lama, repito, o mundo já está tão pesado para o lado da lama, para o lado da depravação, que se nós não formos santos, nós que temos sido chamados à santidade, se nós não formos santos, nós não vamos equilibrar. Daqui a pouco vão eles, mas nós vamos ser arrastados por eles, porque nós somos solidários, estamos ligados. É como naquilo, quando a gente sobe montanha, eu tive a graça de subir muitas vezes, eu gostava demais. Todos os meus tempos de jovem, até como padre novo, eu ainda subi duas vezes lá no Pico das Agulhas Negras, que não é longe daqui. 2.800, não sei quantos metros. E era bonito porque a gente ia com cordas. Então se jogava a corda lá em cima. A gente testava bem se ela estava firme. Daí ia se subindo. Para ter mais garantia ainda, havia outra corda que todo mundo amarrava na cintura. Então era aquela fila, um atrás do outro, com a corda amarrada na cintura, bem preso. E o primeiro ia indo. Segurando na corda, ele ia se apoiando, e os outros atrás, e os outros atrás, e os outros atrás. Se um deles, ou na frente, ou no meio, ou mesmo lá atrás, escorregasse e fosse muito peso, não era só ele que ia cair, não. As cordas estavam amarradas nas cinturas de todos. E todos corriam risco, e todos podiam cair. E quantas vezes acontece isso? Daquela fileira humana inteira cair. Nós somos solidários, gente. Não podemos nos esquecer disso. Nós estamos presos uns nos outros, e graças a Deus. E é por isso que nós temos aguentado. Nós mais fraquinhos estamos lá atrás, talvez escorregando, não conseguindo apoiar-nos nas pedras, mas porque os mais fortes estão na frente, e há aqueles que são mais fortes, aqueles que se agarram mais, eles estão garantindo, se a gente escorrega, a gente não cai, porque as cordas estão nas cinturas, e os mais na frente seguram, garantem por nós. Isso é muito importante, muito importante. Por isso tudo, é preciso que nós que temos sido chamados à santidade, avancemos na direção da santidade. Eu não sei a que grau nós vamos chegar. Eu não sei se nós vamos conseguir chegar lá e ser o primeiro da corda, inclusive aguentando todos os outros atrás. Ou se vamos ficar na metade, ou se vamos ficar lá na rabeira. Mas veja, se você não colocar como meta a santidade, você não vai a lugar nenhum. Lembre-se daquilo da manhã, é preciso decisão. E nós precisamos decidir-nos para a santidade. Volto àquele começo, inclusive para gente que nós amamos, conseguirem na última hora, vendo o sinal do Filho do Homem no céu, se arrependerem, invocarem o nome do Senhor e assim serem salvos, como diz a palavra, todo aquele que invocar o Senhor nesse último momento será salvo. Para que muitos tenham a graça do bom ladrão, é preciso que nós marchemos decididamente rumo à santidade. Diga comigo: Senhor, ou santo ou nada. É claro que as mulheres vão dizer no feminino, porque é muito pessoal, né? Senhor, ou santo ou nada. Porque eu não estou só, Senhor. Eu estou ligado a muitos outros. Nós somos solidários. Somos uma corrente humana. A salvação de muitos depende da minha santidade. E a minha salvação depende da salvação de outros. Da santidade de outros. Eu dependo da santidade de outros. E outros dependem da minha santidade. Por isso, Senhor, ou santo ou nada. Eu não posso brincar com a minha salvação. E não posso brincar com a salvação de muitos outros que dependem de mim. Porque fica imaginando o que eu contei a você, que eu fiz várias vezes, escalando montanha, estão amarrados uns nos outros, e lá na metade, ou um pouco mais na rabeira, alguém inventa de brincar. Porque está com a corda amarrada na cintura, ele está apoiado no de cima, no de baixo, e começa a brincar, e começa a gargalhar, e solta os pés e tal, porque os de cima e os de baixo estão garantindo. O que que esse indivíduo merece? Merece dar uns bons safanões nele, mas direto na cara, umas bolachadas na cara, para acordar, porque não somente ele está pondo em risco a vida dele, ele está pondo em risco a vida de toda aquela corrente humana. Gente, essa brincadeira infeliz que nós temos feito, não é só com a nossa salvação que nós estamos brincando, não, nós estamos brincando com a salvação de muitos outros aos quais nós estamos unidos, ligados como corrente humana. Alguns nós conhecemos e vários outros nós não conhecemos. Deixa eu dizer, eu quando oro ao Senhor, eu peço realmente ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu só posso ser santo, agora não dá mais para voltar, Senhor. Não somente o barco está em alto mar, mas a nossa escala humana, Senhor, a nossa corda humana já está muito alto nessa subida, nessa escalada na montanha. A salvação de muitos depende de mim, Senhor. E sou obrigado a dizer isso. A salvação de muitos depende da minha santidade, Senhor. Eu só estou me colocando para você poder entender. É ou não é grande a minha responsabilidade? E eu nunca convidei você para entrar na minha vida. Desculpe, eu nunca tinha visto a sua cara para te convidar a entrar na minha vida e eu ficar responsável por você. Fiquei. Eu não sabia, eu não imaginava. Claro, hoje, graças a Deus, eu sinto uma alegria imensa, uma tremenda responsabilidade, mas eu sinto uma alegria imensa, e é isso que me dá força. Senhor, eu sou responsável por tanta gente, e tanta gente linda, e tanta gente que quer ser santo, e eu sou responsável pela salvação deles, pela santidade deles. Eu preciso ser mais santo, muito mais santo, para eles serem santos, Senhor, e por isso eu quero ser santo, eu quero ser um grande santo, eu só posso ser santo. É isso, gente. Isso é entusiasmo para mim, isso como que me obriga, entenda a palavra obrigar, né? Isso me obriga a ser cada vez mais santo, me obriga, porque muitos de vocês dependem de mim. E eu repito, e eu não pedi isso para ninguém. Imagine-me nos meus tempos de jovem, nos meus tempos de seminarista, nos meus tempos de padre novo, quando eu comecei a aprender a tocar violão, e pedi a Deus de que a música pudesse servir. Quando eu comecei com um grupo de jovens, encontro de jovens, mesmo quando eu comecei com a comunidade Canção Nova pequenininha, eu nunca imaginei que eu ia ser responsável pela salvação de tanta gente. Você também não imagina quantos já estão ligados a você. Porque você que é chamado, você que é chamada ao casamento, você não sabe quantos filhos você terá, nem quais serão os seus filhos. Vai ser uma surpresa, né? Ver o rostinho lindo de cada um dos seus filhos, das suas filhas. Você não imagina. Claro, você pode ficar imaginando, mas duvido que corresponda à realidade. Você nem sabe realmente quantos serão os seus filhos. Quantos filhos Deus quer que você tenha. Igualmente, gente, você não sabe quantos e quais são? Quais são os rostos dessas pessoas que dependem de você, que dependem da sua santidade para eles poderem se salvar e serem também santos? Você está me entendendo? E daí nós nos encaixamos inteiramente no Evangelho de hoje. Esse evangelho que está depois do anúncio da vinda do Senhor. Porque os três acontecimentos são esses. Primeiro, o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, lá no céu. Segundo, vai acontecer logo depois. E todos verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, na plenitude do poder e da glória. Todos nós veremos. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. É isso mesmo, assim se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, e todos os olhos o verão. Deixa eu dizer, esses seus olhos, eu nem precisarei de óculos, esses seus olhos verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Porque aqui no Evangelho, Jesus não deu toda a explicação. Mas a revelação foi colocar isso lá, na primeira carta aos Tessalonicenses. Um pouquinho antes da leitura de hoje. A leitura de hoje começou no capítulo 5. No capítulo 4, São Paulo diz: então quando... Ah, é bom ir lá, porque é muito melhor ler diretamente na palavra. Vai comigo. Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Primeira Tessalonicenses, é a primeira leitura de hoje. Capítulo 4, versículo 15. Primeira Tessalonicenses, 4, 15. Eis o que dizemos, segundo uma palavra do Senhor, nós, os vivos, que houvermos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos de modo nenhum os que morreram. Porque o Senhor em pessoa, veja bem, porque o Senhor em pessoa, primeiro o sinal, depois o Senhor em pessoa, ao sinal dado, o sinal já foi dado, à voz do arcanjo, e ao toque da trombeta, três coisas, ao sinal dado, primeiro o sinal do Filho do Homem, depois a voz do arcanjo, porque o anjo vai dar a palavra de ordem. Em segundo, em terceiro lugar, ao toque da trombeta de Deus, descerá do céu. O Senhor em pessoa descerá do céu. Então veja o que vai acontecer quando o Senhor em pessoa descer do céu. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem estiver morto já, quem já estiver enterrado, vai ressuscitar primeiro. Portanto, eu que sou mais velho do que vocês, se eu por acaso já tiver morrido, eu ressuscitarei, não vou perder nada. Mesmo você, mesmo sendo jovem, se até lá você tiver morrido, você não vai perder nada, porque os que morreram em Cristo, e é por isso que nós precisamos morrer em Cristo, é isso que está aí. Então os mortos em Cristo, é que o outro não quer que isso seja anunciado. Ele não quer que você saiba disso. Ele está reclamando. Ele quer que todos pereçam. Veja bem, então os mortos em Cristo, infelizmente, gente, não serão todos os mortos. Os que não morreram em Cristo continuarão mortos. Os que não morreram em Cristo continuarão mortos. Mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, primeiro de todos, antes de qualquer um. Em seguida, nós, os vivos, daí se você estiver vivo, eu também quero estar vivo nessa hora, nós, os vivos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados com eles sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E São Paulo vai explicar lá, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que nesta hora, nós, que estivermos vivos, num abrir e fechar de olhos, num momento assim, num piscar de olhos, num estalar de dedos, seremos transformados. Nós não precisaremos morrer para depois ressuscitar, explica São Paulo lá. Quem estiver vivo não vai precisar morrer, graças a Deus, não vai experimentar a morte. Mas veja bem, quem estiver em Cristo, porque os outros coitados vão morrer de medo. E tudo mais que vai acontecer, eles perecerão. Mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos em Cristo, veja bem, os que estiverem vivendo em Cristo, daí a importância, gente, a cada dia, eu e você precisamos estar preparados, e não é lá na rabeira, quase que a perigo de se perder, não. Cada um de nós precisa estar mais para o lado da santidade, mais para o lado da santidade, mais para o lado da santidade. Você não pode brincar, você não pode ficar lá na linha divisória, não. Você não pode ficar ali, qualquer coisinha você cai para o lado de lá, não, você tem que ficar bem para o lado da santidade, para o lado da santidade, para não correr risco nenhum, e mais ainda, para você estar puxando os outros, para que eles não caiam. Lembra do que nós falamos antes, os outros dependem de você. Então, primeiro, os mortos em Cristo, e é por isso que nós precisamos estar preparados, porque a morte chega na hora em que a gente não imagina. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E para morrer em Cristo, eu preciso viver em Cristo. E segundo, como disse a leitura de hoje, o Senhor virá como ladrão. A gente não sabe a hora que Ele virá, se de dia ou se de noite. Porque hoje o ladrão não vem só de noite, vem de dia também, e pega a sua carteira, pega a sua bolsa, pega o seu carro ali no farol. No farol ele pega o seu carro, ele se aproxima com o revólver, te faz sair, ele monta no seu lugar no carro e vai embora. Da mesma forma, o Senhor virá como um ladrão na hora que ninguém espera. Por isso, nós precisamos estar vivendo em Cristo o tempo todo. Isso não é para ficar assustado, não é para ficar com medo, ao contrário, mas que temos que estar preparados, temos. Em todos os momentos da nossa vida, nós não podemos brincar com a nossa salvação e com a salvação dos outros, porque a salvação de muitos outros dependem da nossa salvação e da nossa santidade. Mas que beleza, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, em seguida nós, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e seremos todos mortos, e agora vivos, transformados, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Gente, que espetáculo, Jesus vindo nas nuvens do céu, e a gente subindo leve, até os gordinhos, né? Todos nós vamos subir. Todos nós vamos subir, todos nós vamos subir. Veja bem, os que estiverem vivendo em Cristo e os que estiverem morrendo em Cristo, nós todos subiremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Ao encontro do Senhor nos ares. E preste bem atenção, o Senhor não estará nos arrebatando para nos levar para o céu, não. Ele estará vindo do céu para a terra. Ele estará vindo do céu para a terra, para julgar essa terra, para limpar essa terra. Veja, você já estará julgado. Você que morreu em Cristo e ressuscitou, e você que estava vivo, e foi transformado, e foi arrebatado, você já passou pelo julgamento, você nem viu o julgamento, de repente você já está transformado, você já está com um corpo ressuscitado, este corpo, viu? Este corpo já estará ressuscitado, igual ao corpo de Jesus. Você mesmo vai se estranhar, subindo na direção do Senhor, você já terá passado pelo julgamento, você nem percebeu. Que beleza, gente! Para quem está em Cristo, para quem vive em Cristo, o julgamento a gente nem vai sentir. Nós não precisamos ter medo do julgamento, nós precisamos ter medo de estar fora de Cristo, vivendo fora de Cristo. Você está me entendendo? E que espetáculo! Nós vamos nos encontrar, essa multidão, estaremos nós, eu vou ver você e vocês vão me ver. Nós nos veremos, vai ser uma alegria, todos nós arrebatados, sendo levados ao encontro do Senhor nos ares. E nós que estamos próximos, nós que dependemos uns dos outros da nossa, para a nossa salvação, estaremos perto, a nossa fieira, você sabe o que é fieira, né? Aquilo onde a gente coloca os peixes que a gente pesca, não sei se você costuma fazer assim, no meu tempo de menino, de jovem, de colocava os peixes na fieira. A nossa fieira é essa, gente. Nós estamos dependentes uns dos outros na nossa salvação. Nós estaremos juntinhos, arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Eu não quero perder você, eu não posso perder você. Você vai ter que estar ligadinho conosco. Eu não posso perder ninguém. E você também não pode perder ninguém. Não podemos perder ninguém. Mas que espetáculo, nós todos juntos nos vendo, nos alegrando, naquela surpresa, nos encontrando com o Senhor nos ares, e depois o Senhor que virá para julgar a terra, para limpar a face da terra, e você vai ver isso, você vai assistir de camarote, lá junto com o Senhor, o julgamento da terra e o julgamento daqueles que não estão vivendo em Cristo. Vai ser uma tristeza, mas graças a Deus os que estão vivendo em Cristo estarão a salvo. Você vai participar do julgamento ao lado do juiz e não do lado dos réus. É a Escritura. É a Escritura. É isso que Jesus disse aos apóstolos, que eles estarão ao lado dele para julgar as 12 tribos de Israel. Não está isso lá na palavra de Deus? Jesus disse aos apóstolos, vocês que me seguiram o tempo todo, vocês estarão ao meu lado, julgando as 12 tribos de Israel. Nós estaremos assistindo do lado do juiz e não do lado dos réus. O julgamento do mundo inteiro, gente, você está me entendendo? Que maravilha! Porque é que vale a pena? E claro, esse julgamento, gente, vai ser terrível, porque definirá a sorte de cada um. Definirá a sorte de cada um. Obrigado porque você entendeu. Você estará do lado do juiz, que vai julgar os céus e a terra, que vai limpar a terra. Depois de limpar a terra, ele descerá conosco para começar a terra nova, a nova civilização do amor, o mundo novo, a nova humanidade. Está entendendo? Deus está ligando tudo desde a primeira palestra, para começar tudo de novo. Veja na sequência os três acontecimentos. Primeiro, o sinal do Filho do Homem e a grande graça do arrependimento. Segundo, Jesus vindo em glória. E em terceiro lugar, os anjos de Deus reunindo todos os que estão na terra. Primeiro, ressuscitando os mortos, os que morreram em Cristo. Só os que morreram em Cristo, infelizmente. Segundo, os que estão vivendo em Cristo no meio dos outros, como diz o Evangelho, um ficará e o outro vai ser arrebatado. Estarão duas pessoas dormindo na mesma cama, diz o Evangelho. Um será deixado e o outro será arrebatado. E a palavra arrebatado nos indica o que vai acontecer. Dois estarão trabalhando juntos, dois estarão no mesmo carro, um guiando e o outro aí no banco do carona. Um vai ser arrebatado e o outro vai ser deixado. Porque os que estiverem vivendo em Cristo, estes serão arrebatados. E neste momento já seremos transformados. Aí os três acontecimentos. Por isso, nós caímos de cheio do Evangelho de hoje. Nós não podemos enterrar os nossos talentos. O que aconteceu com aquele que recebeu um talento? Gente, para ele era muito mais fácil Porque o outro recebeu 5, ele tinha que administrar 5. Ele nem sabia o que fazer, eram 5 para administrar. O outro recebeu 2, ele ficava dividido em administrar um e outro. Mas o bendito do terceiro recebeu 1 só. Era o mais fácil. O que que ele fez? Ele mesmo confessou para o Senhor: eu fiquei com medo, eu fiquei amedrontado. Peguei o seu talento, embrulhei num lenço, fui e enterrei na terra. E aí está a condenação dele. Primeiro, eu fiquei com medo, eu embrulhei num lenço e fui e enterrei na terra. Enterrou. Enterrou e não rendeu nada. Quando o juiz veio, ele não fez nada de errado. Veja bem, não se trata de alguém que fez coisas erradas, que foi adúltero, que foi obsceno, que matou, que roubou. Não. Que foi ambicioso, mentiroso, falso, hipócrita. Não, ele não fez nada de errado. Apenas ele teve medo e enterrou o seu talento. O que que o juiz fez? Mandou tirar aquele talento dele e dar para aquele que recebeu 10. E todo mundo ficou impressionado. Mas como? Ele tinha 5, rendeu mais 5, tinha 10. Vai dar agora mais 1 para ficar com 11? E aí está o segredo. O que o Senhor quer é que nós tenhamos quantos talentos tivermos. É que cada um de nós tenhamos quantos dons tivermos, aí não interessa se você tem muitos ou poucos dons. Quantos dons você tiver, quantas qualidades você tiver, quantas graças você receber, quantos carismas você receber do Senhor, você precisa fazê-los render. Daí quem tem mais, precisa fazer render mais. Mas quem tem pouco, gente, é preciso duplicar este pouco. E veja bem, o que é render? O que é render? E o que é render? Voltamos ao começo. Há muita gente que depende de você para se salvar. Deixa eu dizer, muito pai, muita mãe, depende hoje, na sua salvação, da santidade do filho, da santidade da filha, que teve a graça de encontrar o Senhor e de se entregar ao Senhor. Muito pai vai ser salvo pela santidade do próprio filho, da própria filha. Talvez o seu pai se salve unicamente pela sua santidade, menina. Pela sua santidade, meu jovem. Talvez a sua mãe. É claro que também muito filho, muita filha vai se salvar por causa da santidade da sua mãe, da santidade do seu pai. Muito irmão seu, muita irmã sua vai se salvar pela sua santidade. Nós não podemos ficar apenas com o nosso talento embrulhadinho e muito menos enterrado. Você precisa ser santo, santo, santo. Você precisa caminhar para a santidade, você precisa caminhar para a santidade, caminhar para a santidade, porque eu repito, os maus, os drogados, os adúlteros, os desviados, os homossexuais, as lésbicas, os desviados desse mundo, os mentirosos, os hipócritas, os corruptos desse mundo, não são bons, porque os bons não são melhores. E os melhores não são ótimos, porque nós, infelizmente, que somos chamados à santidade, não pegamos como meta a santidade e nos atiramos determinadamente à santidade. Gente, a questão de a gente se arremeter decididamente na direção à santidade. Eu preciso ser santo, eu preciso ser santo, eu vou ser santo, custe o que custar, com lágrimas, com suor, com sangue, mas eu vou ser santo. O padre Maximiliano Kolbe, que morreu durante a última grande guerra, vítima dos nazistas. Ele morreu porque nem seria ele que deveria morrer. Escolheram uns tantos para serem fuzilados. Porque acontecia assim, de quando em quando eles resolviam, por não sei que razões, e 4, 5, 6, 10 deviam ser mortos. Já estavam ali no paredão para serem fuzilados. Quando um homem se pôs a chorar, eles eram inclementes, se alguém dava um vexame desses, imediatamente, sem esperar a hora, já soltavam o tiro em cima dele, já acabavam com aquele. Um homem, um pai de família, começou a chorar e a gritar: não, eu não quero morrer, eu não posso morrer, eu sou pai de família, eu tenho uma família, eu tenho filhos. Maximiliano, que já era padre, um grande franciscano, tocou-se profundamente, e levado pela graça de Deus, ele foi impulsionado e foi para frente, e já foi dizendo aos oficiais: eu moro no lugar dele, eu vou no lugar dele. Impressionante, eles que nunca faziam isso. Se acontecesse uma coisa dessa, ele dava um tiro num, um tiro no outro, no que tinha chorado, no que tinha pedido água, e naquele que tinha se oferecido. Eles eram assim, curtos e grossos. Naquele dia impressionante, e eles aceitaram. Aceitaram fazer a troca, deixaram o pai de família sair do paredão, e Maximiliano foi para lá. Ele morreu. Impressionante que quando depois Maximiliano Kolbe foi canonizado como mártir, porque deu a vida por um pai de família que tinha que cuidar dos seus filhos, este pai de família estava na sua canonização. Mas por que é que Maximiliano Kolbe fez esse ato de heroísmo? Porque muito antes de ir para a prisão, antes de ir para o campo de concentração, ele já tinha deixado isso, já tinha falado, mas deixou por escrito e todos puderam ver. Ele dizia: eu quero ser santo. E mais do que isso, eu vou ser santo, e não vou ser um santo qualquer, eu vou ser um grande santo. A gente pensa que isso é orgulho. Não, gente, isso é necessidade. Isso é necessidade. Desculpe usar a expressão do Padre Léo, né? Porque isso fica bonitinho nos lábios dele. Mas é tão acertado o que ele disse, que eu vou repetir. Quando ele falou que o sapo pula, não é porque ele quer, não é porque ele gosta, é por necessidade. Igualmente, gente, ser santo não é porque a gente goste, pelo contrário, tira pedaço. Custa suor, lágrimas e custa sangue. Mas é uma necessidade. Muito mais do que a necessidade para o sapo estar pulando, porque o único jeito dele se locomover, para nós, santidade é uma necessidade. Nós precisamos ser santos, primeiro para nós e para muitos outros. E para muitos outros. Eu acho que você está entendendo. Eu vou ser. Obrigado. Obrigado. Então nem preciso fazer a comparação, você já entendeu. Nós precisamos ser santos. E como disse Maximiliano Kolbe, eu quero ser santo. Eu vou ser santo. E não vou ser um santo qualquer. Eu vou ser um grande santo. Se você se arremete nessa direção, eu não estou garantindo que você vai chegar lá ao pódio, não. Pode ser que você chegue só à metade. Mas você chegou à metade porque você se arremeteu decididamente na direção da santidade. Se você fica no mais ou menos, bom, eu vou ser um santo mais ou menos. Desculpe, você não vai ser coisíssima nenhuma. Quando o Senhor vier, você não estará vivendo em Cristo. Você vai ser deixado para trás. Você verá os seus irmãos sendo arrebatados, transformados, e você vai chorar lágrimas de sangue, vendo que os outros foram arrebatados, e você ficou para trás, e eu não quero chorar vendo você para trás, e não quero ver você chorando atrás, porque você não foi capaz de dizer não a algumas coisas. Você precisa ser santo. Entenda, nesta hora você vai perceber, foi por bobagens que você deixou a santidade E por isso, porque você quis ser santo pela metade, e a expressão também de Santa Teresinha, né? Eu não quero ser santa pela metade. Foi a expressão dela. Eu não quero ser santa pela metade. Não quero. Não quero ser santa no mais ou menos, não. Porque não dá, gente. Quem escolhe santidade no mais ou menos, não vai chegar ao mais, vai ficar no menos. Vai ficar no menos. E você vai ver que foi por tolices que você, em vez de ser arrebatado, transformado, de ver o mundo sendo julgado do lado do juiz, você estará do lado dos réus. E aí a coisa vai pegar. Por isso, ou santos ou nada. Repete comigo, ou santos ou nada. Da minha parte, Senhor. Ou santo ou santo. Essa é a minha determinação. Eu vou ser santo e unicamente santo. Não vou ser santo pela metade. Eu serei santo. E serei um grande santo. Não sei a que ponto chegarei. Mas essa é a minha determinação. A minha meta, eu serei um grande santo. Saiba que isso é fazer render o seu talento, porque a nossa santidade é dom de Deus, é talento de Deus. E segundo, você precisa ser apóstolo, porque os jovens vão ser evangelizados pelos jovens, os jovens vão ser santificados pelos jovens, os jovens vão ser resgatados pelos jovens, os jovens vão ser salvos pelos jovens. Você precisa ser apóstolo, você precisa gastar suor, lágrimas, sangue para salvar os seus irmãos. Claro, a primeira regra é você ser santo, a sua santidade vai arrastar outros. Se você não estiver no rumo da santidade, tudo vai ser inútil. Mas depois de tomar o rumo da santidade, você precisa trabalhar pelos seus irmãos. Primeiro, e a coisa mais simples, dê testemunho de Cristo. Fale de Jesus para os outros, por amor de Deus. Fale de Jesus para os seus colegas, sem medo. Na escola, na faculdade, no serviço, na praia, na rua, na lanchonete, na fila, na condução, na moto, onde você estiver, fale de Jesus para os outros. A boca fala daquilo que está cheio, o coração. Fale de Jesus para os outros, fale de Jesus. Fale do que Jesus fez na sua vida. Talvez você tenha um grande testemunho para dar, o que você era e o que o Senhor fez de você. Mas além disso, e mesmo que você não tenha um grande testemunho, porque graças a Deus você não esteve do outro lado, você não esteve do lado da perdição, não, graças a Deus. Você tem muitos testemunhos para dizer o que é que o Senhor está fazendo na sua vida. Por exemplo, a sua luta pela castidade, você pode testemunhar e dizer para o outro, não é mole, meu. Não é mole, mas o Senhor está fazendo na minha vida, eu tenho conseguido, eu larguei, eu deixei de lado. Eu não vivo mais essa vida, eu não fico mais, eu não estou saindo mais. Você pode dizer isso a muita gente, eu estou vivendo pureza, eu não estou me masturbando, eu não estou me contaminando com filmes, com vídeos, eu não estou me contaminando com músicas. Você pode testemunhar e dizer, é por causa de Jesus, é por causa da santidade. Você vai ter a sua linguagem própria, você sabe como conversar com um colega seu, e como você usar os termos. Como dizia o Ricardo, você tem até mesmo seus códigos, onde vocês se fazem entender, e é muito importante isso, nos códigos que vocês usam, passem isso, passe. Conte do seu namoro, as vitórias do seu namoro, vai dizer para o outro, para a outra, que não é fácil, mas que você tem lutado, e tudo que o Senhor tem feito, e mostre que é por causa de Cristo, é por causa de Jesus. Diz que você ora, que você reza. Diz sem receio que você reza o rosário, e por que não? Você que é universitária, você que está trabalhando, você que é esportista, você que canta, você que é apreciado, diga que você reza o terço, que você lê a palavra de Deus, que você conhece a Bíblia, cite passagens da Bíblia para a pessoa, diga como é bonito, como é maravilhoso a gente conhecer a palavra de Deus e conduzir-se pela palavra de Deus. Diga que você se conduz pela palavra de Deus, que você pega as passagens da Bíblia e põe em prática na sua vida. Diga para as pessoas isso. Diz que você jejua, diz que você se confessa, diz que você vai à missa, diz que você recebe o Senhor na Eucaristia. Por que não? Diga isso aos outros. Há muita gente morrendo de sede, há muita gente precisando de luz. Fale para os outros isso. E diga para muito jovem que Jesus ama você. Diga para ele, diga para ela: Jesus ama você, não é só agora não, isto, o que você está fazendo agora, vá fazer com muitos, vá dizer para muita gente, que ninguém te ama como eu, vai dizer para muita gente, vai dizer para a gente afastada de Jesus, drogado, menina se prostituindo, menina de programa, vai dizer, menina que vem tentar você, vai dizer para rapaz que veio tentar você, cantar você, que ninguém te ama como Jesus. Diga para ele isso, vai mostrar que Jesus o ama, que Jesus o quer salvo, vai ficando em pé, vai dizer para muitos isso, vai dizer: ninguém te ama como eu, vai dizer para eles isso, vai mostrar Jesus, vai mostrar a salvação, vai dizer para muita gente que a terra nova está perto, que o mundo novo está perto, muito perto. Vai dizer para muita gente que esse mundo depravado, malicioso, vai terminar, que a lama vai terminar. Vai dizer para muita gente que você é, e que ele precisa, que ela precisa ser também semente de uma nova geração. Diga para eles que nós vamos fazer juntos o mundo novo, que Jesus virá. Vai dizer: ou santo ou nada, eu escolhi a santidade. Vai dizer para muita gente: eu optei pela santidade, eu quero ser santo, eu vou ser santo, eu vou ser um grande santo. Pega o seu braço e cante: eu ressuscitarei, eu ressuscitarei. Proclame isso: eu ressuscitarei no dia final. Com mais força: eu ressuscitarei, eu ressuscitarei. Força: eu ressuscitarei no dia final. Dá a mão lá em cima, como vocês fazem muito. Dá a mão lá em cima, um para o outro. Dá a mão lá em cima, um para o outro. Vai dando a mão um para o outro em cima. E estou pedindo, Senhor, que realmente derrames o Espírito Santo. Porque, Senhor, esses nossos corpos ressuscitarão. Se alguém de nós, Senhor, já tiver morrido, se morremos em Cristo e nós queremos morrer em Cristo, esses nossos corpos haverão de ressuscitar. E nós que estaremos vivos, Senhor, vivendo em Cristo, esses nossos corpos vão ser transformados. Esses corpos que hoje são templo do Espírito Santo. Por isso, Senhor, derrama agora sobre todos nós o Espírito Santo. Que sejamos cheios do Espírito Santo, Senhor, para que quando chegar o teu dia, no dia que o Senhor vier, isso aconteça. Isso se suceda, Senhor. Sim, que venha a suceder aquilo que o Senhor está dizendo: eu ressuscitarei no dia final. Sim, Jesus, que na tua vinda, que na tua volta, eu ressuscite, que esse corpo ressuscite, Que o meu irmão ressuscite, que a minha irmã ressuscite, que os nossos corpos ressuscitem, Senhor, que nós ressuscitemos, Senhor. E para isso, derrama agora sobre nós o Espírito Santo, derrama sobre todos nós, derrama sobre todos nós, Senhor, agora o Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor, batiza-nos do Espírito Santo, Senhor. Sim, que sejamos repletos do Espírito Santo, Senhor, templos vivos do Espírito Santo, Senhor, para que quando o Senhor vier, nós ressuscitemos e a tua palavra se realize: eu ressuscitarei no dia final. Sim, eu ressuscitarei no dia final. Obrigado, Senhor, obrigado, porque eu sou candidato à ressurreição, eu sou candidato a céus novos e uma terra nova, eu sou candidato a ver o julgamento desse mundo, Senhor, do outro lado, do teu lado que és o juiz. Sim, obrigado, Senhor. Eu quero realmente, Senhor, fazer jus, ser digno, Senhor, disso. E é tão fácil, Senhor. Agora é viver em Cristo, é viver em Cristo cada dia da minha vida. Se eu morrer em Cristo, Senhor, eu serei ressuscitado. E enquanto eu estiver em Cristo, Senhor, vivendo em Cristo, eu serei transformado e eu serei arrebatado. Obrigado, Senhor. Cantando. Braço bem erguido, segurando na mão desse irmão, Jesus agora pega nas nossas mãos e já mostra a nós o que nós viveremos no dia final, a ressurreição. Cante. Eu ressuscitarei. Pega bem alto esse braço. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei no dia. Vai olhando para os olhos desse irmão e cantando. Eu ressuscitarei. Vai olhando nos olhos do irmão. É Jesus agora dizendo isso. Força. Ressuscitarei. Eu ressuscitarei no dia. E agora vá abraçando esse irmão e dizendo: você será ressuscitado por Cristo. Você Amém. Será ressuscitado por Cristo. Amém. Nesta Eucaristia, um pedaço Amém. Em você já será ressuscitado. Amém. Um pedaço que estava morto em você vai ressuscitar nesta Eucaristia. Vá abraçando esse irmão e encorajando esse irmão. Coragem, coragem. Você será ressuscitado pelo Senhor, minha irmã. Você será ressuscitado pelo Senhor, meu irmão. Vai dizendo isso. Coragem, vá firme, coragem. Eu ressuscitarei, diga isso com força. Eu ressuscitarei. E canta. Eu ressuscitarei. Ressuscitarei. Cante com convicção. Eu ressuscitarei no dia final. Amém. E aplauda mais uma vez. Com força. Amém. Amém. Amém. Amém.